Echo 158 airborne at 07. Contact Nelson for the departure 109.35. 109.35 approaching all 158. Bom dia, Tenor. Bom dia, sir. Contact 520, pronto para cópia. Contact 520, Salvador para Serra Brava, Alfa Romeo, nível de voo 190 aprovado, Golf 677. Decola da pistão no zero com curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, controle 119.35, transponder 5121, TAN 3520. Para Aracaju, 190 é Golf 677, decola da terceira com curva à esquerda, Fuca, CJ, controle 59.35, transponder 5121. 5121, correto, senhor, nível de voo 190 aprovado. Portão 2, chame pronto para o posicionamento. Bono 7 no 4, pronto para cópia. Prossiga. Bono 7 no 4, Salvador para Serra Bravo, Alfa Romeo, autorizado nível de voo 230, Golf 677. Decolagem da pista no 0, com curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 119.35, transponder 5117, gol no 7 no 4. Este para Aracaju, nível 230, via Golf 677, Fuca Aracaju, decola da 10 com 1935, 5117. 5117, cotejamento correto, senhor. Portão 5, chame pronto para o posicionamento. É a Maria, no 4. Salvador, boa noite, gol. Bom dia, é o gol 1896, com informação Bravo, autorização 390, João Pessoa. 3900, guarde coordenação no 896. 896. Salvador Airport, Yang 1357, chance of a shortcut to Momo or to Gebit? Fly Momo, Airport, Yang 158. Sim, Dark Momo, Airport, Yang 158, thank you. Boa noite, 96, pronto para cópia? Afirmo. Boa noite, 96, Salvador para Serra Brava, Juliette Papá, autorizado nível de voo 390, abre o whisky 58 até Recife, após direto João Pessoa. Decola da pistão no zero com curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, controle 119.35, transponder 5116, gol no 896. 2390 para João Pessoa. Via Ferris 58 até Recife, após direto. Decola da 10, curva à esquerda para o Caracaju. 119.35, 5116 no transponder para o gol 1896. Corregimento correto, gol 1896. Portão 03, chame pronto para o puxo acionamento, senhor. Chama. Salvador, boa noite, é o TAN 3170, localizador. Bom dia, TAN 3170, tráfego avistado, Kenegal na 013. Continue a aproximação, reporte quando o trem embaixo travado avistando, senhor. Já visual, baixaria travado, 3170. TAN 3170, pouso autorizado, pistando 0. Vento agora de 160 graus, 10 nós. Tive pouso, TAN 3170. Dono com bastante índice, bravo, gelou, informação, Charlie. Azul, chame de 8.000, por favor. Salvador, índice, bravo, gelou. Azul, compacto, se encontra aqui, pista, estrada, colar e qual nível para Caju, senhor? No hangar da Bata, pressionamento, decola dono 7, vai no nível 075, gol 677. Senhora guarda de coordenação, isso que bravo Zulu. Transporte em frente, está na sua escuta. Bravo, Zero Charm Taxi, 3530. Verdade, 158, call Recife Center, 126.85, boa noite. Recife Center, 126.85, é Portugal 158, boa noite, até uma próxima. Doutora, autoriza o acionamento do Whisky Bravo Zulu? Confirmo, senhor, chame táxi. Solo Zona 5, libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa. Reporte para ingresso na taxiway Juliette, nesta frequência TAM 3170. Alfa vai reportar para ingresso na Juliette, nesta TAM 3170. Whisky Bravo Zulu, pronto para cópia. Whisky Bravo Zulu para cópia. Bravo Zulu 3 no POB, está pronto para o ataque. Whisky Bravo Zulu pronto para a cópia. Prossiga. Whisky Bravo Zulu, Salvador Aracaju, Sierra Bravo, Alfa Romeo, nível de voo 075 autorizado, Golf 677. Decolada pistão no 7, primeira curva à esquerda, no corredor forte, restrito 1000 pés até liberação do controle em 1 no 9.35. Transponder 0263, Whisky Bravo Zulu. Bravo Zulu, autorizado Aracaju, nível 075, Golf 677, decola dono 7, primeira curva esquerda, restrita 1000 pés, corredor forte, controle 11935, transponder 0263, Whisky Bravo Zulu. Whisky Bravo Zulu, protegimento correto, autorizado táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Porta Arás Zulu. Para o táxi, 157 a bordo, 254 Natal. 157 Natal, qual a autonomia, senhor? 1254. Copiado, senhor. Táxi autorizado até o ponto de espera, pista no 0, via Pátio, Juliette Alfa, 10 no 3, QNH. Chame pronto para decolar de ponto de espera, pista no 0, gol 1606. Pátio, Juliette Alfa, reportar pronto, 1606. 3520 para o táxi. 138 a bordo, autonomia de 2 horas e 55 altero na Recife. Copia para Juliette, o TAN 3970. TAN 3520, copiando as informações, aguarde para o estado, táxi. Gente, aguarda, 3520. Então, 3170, mantém a posição, aguardando por ingresso. 3170, para aguardar. Tem autorizado India e Alpha como número 2 no ponto de escolha da pista 0, atrás de um Boeing da Gol, que irá passar à sua direita, senhor Kenigal, no 0, no 3. Ponto de espera, chame pronto para a decolagem, pistão no 0, então 3520. India Alpha, número 2, 3520, no 0, no 3. 3170, observe um Boeing da Gol que irá passar à sua esquerda para o ponto de espera, pista no 0, após ingresso a critério para o portão 02, na 3520. Gente, após o tráfego da Gol, ingresso a critério para o 02, na 3170. Correção exata, então 3170. 3170. Número 06 está pronto. Número 06, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento de 1,40 graus, 08 nós, que negar padrão. Ele decola 1-0, gol na 606. Para o pushback acionamento, gol no 896, gate 3. Gente, no portão 03, em coordenação com o equipe solo, irá ingressar um Airbus da TAM no portão 02, senhor. Após o ingresso do mesmo, tem nível e puxa acionamento, chame táxi, gol no 896. O senhor vai coordenar com o pessoal de solo após o parqueamento da aeronave da Tano 2, está autorizado chamar para o táxi no 896. Tá pronto, 3520, após o início da rolagem do Boeing da Gol, autorizando a linha e manter na 1-0, 3520. Gente, após a rolagem, ali mantém 3520. Na medida do possível, agilize o táxi até o portão 02, senhor. Sem problema, agilizar. Bravo Zulu, está no ponto de espera da nossa rede, pronto. Sente Zulu, a linha mantém pista no 7, reporte quando pronto para a decolagem, Zulu. A linha mantém, Zulu. Uno 606 decolado aos 2-2. Chama agora o controle Uno no 9.35, senhor Bongo. 9.35, bom dia. Controle Salvador, bom dia, agora no 606. Bom dia, Uno 606, contato radar decolagem. Submarinha 350, saída Puca. Autorizado Puca, era presente. 350, direto Puca, agora no 606. Bravo Zulu, tá pronto. Torre Whisky, Bravo Zulu, alinhado, pronto. Copiado Zulu, aguarde mais 12 minutos, 2 minutos para decolagem. 3, 5, 20, autorizado a decolar pista no 0, vento de 150 graus, 08 nós. Iniciando o TAT 3520. Oi, 714, poste flexionamento, portão 5. Portão 5 aprovado, senhor, poste funcionamento, chame táxi, 714. Tenente, 714. Bravo Zulu, autorizado decolar, pistão no 7, vento de 140 graus, 05 nós, NH padrão Zulu. Decolado aos 25, chama agora o controle 1 no 9 decimal 35, senhor, bom voo. 1935, boa. Controle Salvador, boa noite, OTAN 3520, na sua escuta. 3520, boa noite, contato radar, submantém 1 no 9 0, saída Puka, autorizado Puka na presente. Está presente direto o Puka, o TAN 3520. Obrigado, senhor, autorizado até o ponto para a pista no 0, que negar 1-0-1-3. Chame pronto para decolagem de passo para a pista no 0, gol no 896. Teve táxi com a estrada da 1-0, com ajuste no 0-1-3, semana pronta. Salva Tango Whisky, Bravo Zulu, decolada de Salvador, os 25, curva agora à esquerda. Reporte cruzando o eixo da pista 1-0-2-8, Whisky Bravo Zulu. Estará cruzando o eixo da 1028, Whisky Bravo Zulu, curva esquerda. Com a espera da 10, pronto, vou no 896. Vou no 896, ali e mantém pistão no 0. Ali mantém na 1-0, vou no 896. Cruzando o eixo, mantendo mil pés, Whisky Bravo Zulu. Sente Whisky Bravo Zulu, mantenha mil pés, chame agora o controle Salvador em 1 no 9 decimal 35, senhor, tem um bom voo. 1 no 9 35, grato. Controle Salvador, Papatango, Whisky Bravo Zulu. Whisky Bravo Zulu, Salvador, mil pés, corredor forte. Mil pés, assim que possível, solicita a subida, senhor. Inicialmente 1.500 pés no forte e aguarde para a subida. 1.500 pés, Zulu. 9.6, existe um tráfego de pino forte agora fazendo a saída forte, corredor visual, 1.000 pés subindo para o nordeste, senhor. Visual com o mesmo? Afirmativo, tá visual. O senhor tem livre decolagem, então pistão no 0, vento de 150 graus, 07 nós, ajuste padrão, gol no 896. Livre decolação no 0, gol no 896. Solo com 714 para o táxi, 1075 a bordo, com 2 horas e 40 de autonomia, alterna Recife. Copiado no 714, autorizado até o ponto de espera, pista no 0, no 0, no 3, QNH. Chame pronto para o decolagem, ponto de espera, pista no 0, gol no 714. 2013, ajuste, chamarei ponto de espera, 1-0-1-7-4. 174, ponto espera no zero, pronto. 1714, ali mantém pistão no zero. E mantendo no 074. Uno 896, decolado aos 29, chame agora o controle Uno no 9.35, senhor, bom voo. 1935, obrigado, bom serviço. Controle Salvador, muito boa noite, Uno 896. Boa noite, Uno 896, contato radar, submantenha 390, saída Puca. Sobe 390 na PUCA, gol 896. Pesado PUCA na presente, 896. Na presente, uma PUCA, gol 896. Cruzou 120, tá 3520 para 190. Gente, chame Recife, 2685, boa noite, o 3520. 2685, uma boa noite, obrigado. Gente, livre de colagem da 10714. Uno 714, decolado aos 31, chame agora o controle Uno no 9.35, senhor, tem um bom voo. 935, obrigado, 714. Controle Salvador, gol 714, passando meu teste na PUCA. 1714, boa noite, contato radar, submantenha 230, saída PUCA. 230 na PUCA, 714. Bravo Zulu, Livre Central 075. 075, isso que Bravo Zulu. Zero, chame Recife, 2085. 1896, chame Recife, em 2085, boa noite. É, por gentileza, o 1896, chamará Recife. Ono 2685, alterna 2545. 2685, 1245. Muito obrigado, tenha uma boa noite, vou 1896. Gol 714, chame Recife, frequência 1685, uma boa noite. Confirmado 714, 2085. Fila antiga 1685, alterno 2545, boa noite. 2085, 2545, obrigado, boa noite, bom trabalho, senhor.